A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Hoje, na cabeça do Ned, nada de particular relevância. A cabeça do Ned. A verdade é essa. A verdade é que neste episódio não há... Ok, há a cena da subida da muralha, não é? Marta Gomes da Silva. Sim, Manuel Reis. Obrigado, sim, apresentámos-nos de uma forma muito mais eficiente. Sim. Está bem, pronto. Pronto, eles subiram a muralha. É isso. E aí Grit faz merda, entretanto, aquilo cai, cai um bocado de neve e tal. E beijam-se no topo e contemplam o norte. Numa cena terrível, norte. Terrível, todo aquele... Fraquita, foi muito fraca. Fraca? Foi muito fraca. Eu acho que aquilo está todo um patamar, pelo menos abaixo do fraco. Maus efeitos especiais. A cena foi horrível. Quando a série ainda não tinha um orçamento suficiente para efeitos especiais. Não, só tinha para um episódio. Sim. De efeitos especiais. Não tinha para os restantes, por isso é que saiu aquela bela bosta. Sim. Mas pronto. Aqui, portanto, nós vemos na série uma Ygritte cheia de vontade de subir a muralha e de mostrar aos Southerners o que é bom e não sei o quê. Pronto, ela no livro não quer nada disso. A Ygritte não quer subir a muralha, não quer sair do sítio dela e tal. Mas quer foder o Jon Snow na mesma. Sim. Ok. Aquilo deve ser piroca mágica que está ali. Não, então essa não era a outra. Qual outra, Manel? Está bem. Acho que estás a confundir. Estou? Ok. Não sei, a Ygritte fica tão doida quando vê o Jon Snow que só pode... Eu vou ter de verificar, portanto, não estranha se isto estiver... se eu disser que vou editar isto e não tiver editado. Não era a do Podrick? Ah, essa é mais do que mágica. Essa deve ser lendária. Pronto, ok. A do Jon deve ser mágica, não é? A Ygritte fica doida quando vê e depois diz "Ah, you know nothing." Eu agora até podia dar um grande spoiler com uma enorme piada, mas não vou fazer. Não, guarda isso para o momento oportuno. Sim. Pronto, mas... só para dizer que, pronto, a Ygritte dos livros não quer subir a muralha. Sim. quando chega... Não é tão aventureira. Ela é aventureira, mas é diferente. Quer dizer, o propósito dos Wildlings é... A maneira como as coisas se passam são ligeiramente diferentes nos livros. E ela chora quando chega ao topo, porque passaram-se coisas que nem sequer são referidas na série. Portanto, ela não tem este ar de felicidade e de satisfação. Portanto, pronto, é isso. Era só está para muito fazer, mais gasta. Só para fazer esse apontamento, sim. Noutros pontos do reino, está tudo mais ou menos na mesma. Nas Riverlands, no entanto, em Arryn Hall não, em Riverrun, temos o Robb Stark a combinar com o primo. Quer dizer, ele não combina bem com o primo. Ele, não diz, é? ele manda. Ele diz-lhe que vai acontecer, não é? O Robb Stark está um bocadinho piurso da vida com o que se passou com os Karstarks e agora está numa de eu mando, eu vou dizer-vos como é que se faz e vocês vão fazer. E acabou. Eu sou o rei do norte. Sim, és o rei do norte. É mais do que isso. É mesmo o eu quero, posso e mando. Sim. Portanto, ele... E ainda por cima, o que ele faz ao tio... É para limpar o próprio cu. Sim. O que ainda é pior. Sim. Ainda é pior, não é? Ainda é mais grave do que simplesmente dizer ao tio que ele vai ter que fazer qualquer coisa contra a vontade dele. É o que tem de ser feito, mas pronto, vai mas ter é, de ser... é para safar o próprio cu, não é? É isso que me irrita um bocado também aqui neste Rob. É muito honra, muita questão da honra e não sei o quê, e depois faz estas merdas, pá. A Arya encontra-se com a Melisandre numa cena gira, mas não muito mais do que isso. E de salientar que isto nunca acontece nos livros. Ok. A Melisandre não sai do pé do Stannis. Ok. Até um ponto que nós depois podemos voltar a falar mais para a frente. Mas ela não sai, isto não acontece, ela não vira as costas ao Stannis depois de Blackwater Bay, fica sempre com ele, portanto este encontro foi criado para a série. Sim, é uma invenção dos autores, mas foi em King's Landing que se pode dizer que decorreu a grande ação do episódio. Ok, pronto, fora aquela cena terrível da subida da muralha, a grande ação de desenvolvimento da história do episódio, em que temos o Peter Baelish a ir-se embora, porque pronto. Mas ele, antes de ir embora, diz uma coisa ao Varys que é uma das grandes quotes do uhum. Littlefinger. Que é? Chaos is in a pit. Chaos is a ladder. Uhum. É neste episódio que ele diz. Isto... Eu fiquei toda contente quando ele finalmente disse isto. Aliás, nas minhas notas até pus um post-it que diz famous quote. Ok. Portanto, está aqui o Manel... post-its é que tens isso? Não, só tenho este. Okay. Só tens esse para famous quote? Ok. Não, tenho o outro do Power is Knowledge. Power is Power. Ah, ok. Também. Eu fui mudando o post-it de sítio conforme ia encontrando as quotes. Ok. Mas pronto, ele... Há uma conversazinha com o Varys e tal, em que parece que cada um fala pelo seu próprio código na sala do trono, e a propaganda, e a cadeira, e o caraças. E depois o Littlefinger vai-se embora e a Sansa fica completamente desgostosa. Porque perdeu em 2 episódios a hipótese de sair... De King's Landing. King's Landing. E pior, aliás, do... ela sabe, neste episódio, sabe que se vai casar com o Tyrion. E sabe, numa cena... horrível, muito cringy. Horrível, muito cringy, muito cringy. Sim, em que ele tem de dizer, achei, eu sei que tu odeias, achei, mas aqui é... Epá, ela, quando a namorada de um tipo tem de saber que esse tipo se vai casar por combinação com outra rapariga, que por acaso é a rapariga que ela serve... E pior do que isso, achei, foi teve conhecimento naquele momento. Sim, sim. É que ainda é tudo pior. É só... Para já, sim. A cena é má porque tem achei. Tá, depois é má porque tudo aquilo é cringy, não é? É muito... A mim causa muito desconforto. Fazendo um paralelismo com aquilo que achei diz. Achas que a cena é chata porque tem achei. Desculpa, é... Se eu pudesse, dava-te um pontapé agora. Mas é por isso que tu odeias a Shay. É sempre porque ela está sempre com estes textos de... Não. Ela é má atriz. Ela é má atriz. Ela devia ter ficado onde começou a carreira. Nos filmes porno. Uhum. Alemães, sim. Eu acho que ela aí se calhar estava bem. My big lion. Acho que está perfeito. Está perfeito. Ela, essa frase deve ter mais do que ensaiada. Mas ela agora faz séries pode televisão alemã. Pode fazer o que tu quiseres, eu não vejo. estamos ótimos, Manel. É assim, vê o que tu quiseres. Chama-lhe séries de televisão alemã. Eu estou a fazer air quotes. Não, tô... Manel, o que tu vês no teu tempo livre é só para ti. Estou a dizer, ela faz mesmo séries de televisão. Enfim. Uma atriz que não era atriz pornográfica, mas que aparece que nua. Transição espetacular. Sim, mas que aparece muito nua desde o início da série, anteriormente conhecida como Puta Ruiva. Do Theon? Não, Puta Ruiva no guião. Ah, era okay. Red-Headed Whore. Ok. Pronto, é a Rose. Bye-bye, Rose. Foi bom conhecer-te. Ela era espia do Varys, né? Estava a fazer... Quer dizer, ela era dupla agente, não é? Era espia... Ela era funcionária do Baelish. Uhum. Espia para o Varys, que por sua vez estava a ser espiado pela Rose, uhum, através do... pelo Littlefinger. Portanto, pronto, é dada para serviços especiais ao rei e o rei usa-a para serviços especiais. Aliás, o Baelish diz ao Varys que tem conhecimento de que uma amiga mútua já... informa ao Varys que uma amiga, uhum, mútua já não está aos seus serviços e que foi entregue a alguém que procura novas experiências. Sim. O discurso é mais ou menos este. A cena com o Joffrey é que isto não é sadomasoquismo, isto é um nível acima. É algo... Vá lá, não alguns pode ser patamares acima. Sadomasoquismo não pode ser porque ninguém inflige dor ao Joffrey. Portanto, quanto muito seria sadismo. Sim. Não é? Mais por aí, sim. Pronto. Mas eu acho que nem isto é isso. Não é sadismo, isto porque é... ele não tira prazer do... Não. Quer dizer, tira prazer, mas não é o prazer sexual. Não. É... O Joffrey, é... até dopamina. Este ponto, é praticamente assexuado, porque não é a questão do sexo que o motiva, sim, não é? O que lhe dá prazer. Exato. Todo é... A questão aqui é o fazer mal por fazer, sim, mal. É gratuito. Sim. Lá está, se calhar porque é fruto de incesto. E ficou todo queimadinho dos cornos. Só que lá está, é um dos que é fruto de incesto e os outros estão bem. Pá, a ruindade ficou toda no primeiro. pois, a Daenerys pois. Também, ok, de vez em quando é um bocadinho maluca. Não sabemos, passa-se, não é? Os carretos, mas também não está bem, comparado mas com o irmão. Mas o irmão era completamente... Então era mais, sim, velho, lá está. Ok. Estás a portanto, sentir fica, uma tendência? Portanto, fica tudo pelo primeiro, é? Se calhar a ruindade fica toda no primeiro, não é? Mas pronto, mas o Joffrey pronto, manda a Rose desta para melhor. Quem não fica no primeiro somos nós. Vamos já para o episódio 7 desta temporada. Se quiser, eu sei, a Marta está aqui a fazer caras em relação à minha transição. E porque tinhas alguma coisa para explorar deste episódio mais? Sim. Então? Então, temos a Olenna e o Tywin a mandarem comentários... boquinhas um ao outro por causa dos incestos e dos casamentos. Essa cena foi gira. O Tywin basicamente entala a Olenna, que é a primeira vez que vemos alguém a conseguir fazer isto, não é? Sim. O Tywin diz-lhe: se o teu neto não casa com a minha filha, uhum, e a minha filha é a mulher mais bonita do reino e o teu neto o homem mais bonito do reino, então o teu neto vai deixar de poder dar herdeiros e vai passar para a Kingsguard. E foi assim que ele conseguiu o consentimento da Olenna para se combinar o casamento. Sim. Foi assim. E há outra coisa aqui importante, que é o Bolton, uh-huh, decide libertar o Jaime Lannister. É neste episódio. Sim. Isto é importante. Sim. Portanto, contra as ordens do Robb Stark. Uh-huh. A favor das ordens da Catelyn. Mas isso foi exatamente. Foi exatamente o que... Sim, mas o Bolton está a desafiar... Outra vez o Robb Stark, como a mãe fez. Exatamente. E tal como o Rickard Stark fez. Percebes? Portanto, eu acho que isto é importante. Mostra aqui, se calhar, alguma cisão. Mostra? Não sei. Lá está, é que a Catelyn fez o mesmo. Não, eu só estou a falar do Bolton com o Robb. Sim, mas lá está, a Catelyn fez o mesmo. E ele seguiu ordens da Catelyn, não é? O Bolton? Não seguiu ordens da Catelyn? Não. Ele é vassal do Robb, não é vassal da Catelyn. Não sei. Olha. Bem, vamos ver como é que isto safa. O que sabemos é que vêm aí casamentos. Parece os casamentos de Santo António. Vêm muitos casamentos. Demasiados casamentos. Isto vai ser giro. Isto vai ser giro. Bem, nós vamos estar aqui para o episódio 7. Até já.